É tudo ou nada. Pega as quadradas, moleque, vai pra cena. O ódio, rancor, a miséria é só cena de violência. Quantos moleques se foram em busca do cifrão? Tá com Deus os meninos, meus pêsames pro mutirão. Que sonhou então com o carro do ano, a casa própria? Cansou da miséria, tão pronto pra guerra, é só sangue que jorra. Minha nossa, meu Deus, olhai pelos meninos. De toca na cara, pistola não falha, só bandido. Santana rebaixado, tempra, o Gogola. De ômega filmado, quatro portas e os dólar. Impressiona até as princesas que chega para no painel do carro. Dois pente, uma quadrada, sem tempo ruim. É hora de catar o playboy, a burguesa. Foda-se quem vai chorar. É nós que tá com fome, os pano velho sem dinheiro. Emprego pra favela, já viu? Só desacerto. Herdeiro, por quê? Se eu vivo em meia guerra, polícia contra bandido, já li esse livro, no fim a tragédia. Espera, quantos moleque que foi ganhar a boa? Quis dar um barraco pra mãe, mas no fim ganhou uma coroa. De flores, lágrimas, nem passou dos 20. Polícia arrombado na troca de tiro, trepado com a R15. Vixe, fiquei sabendo que morreu mais um irmãozinho aí. É mesmo, Guina? Mas aí, qual que foi da fita? A miséria, né, mano? Transforma os meninos em monstro. Racismo, discriminação, falta de emprego, sou próprio demônio. E ponho em pânico os boy que vão me escutar. A saudade aqui fala mais alto, mano, foi embora e não vão voltar. E vão nascendo mais meninos, mas o sistema transforma em bandidos. Pra favela é prejuízo, e é só mãe chorando pelos seus filhos. E vão nascendo mais meninos, mas o sistema transforma em bandido. E pra favela é prejuízo, e é só mãe chorando pelos seus filhos. A cena é monstra, só vejo Bin Laden nas fita louca, catando malote com as novas, bater golfe metralhadora. Porra, os mano deixa o crime subir pra cabeça. Se na primeira dá certo, na segunda vai ser moleza. E na certeza, os mano invade os mercados, joalheria, lotérica, empresas de magnata. É só assalto, se tem dinheiro os mano cai pra dentro. Te toca na cara, pistola na mão, instinto violento. É isso mesmo, com as ferramentas em quadras, mina top, saindo da faculdade, cata a bolsa e o laptop. Leva sorte, se não tromba com as viatura, chega vivo na quebrada e com o PC debaixo da blusa, mente confusa. Não tem limite pra roubar, só vai parar de fazer fita quando os vermes matar. Vira essa boca pra lá, troca o tiro pra não rodar. Os mano falava assim, agora veja onde foram parar. A sete palmos abaixo do solo, mano Everton foi mais um e pela sua alma eu oro. Imploro os mano tomar mais cuidado e não abusar da sorte, porque o campo tá minado se pisar errado. Clá, clá. É lamentável, não tem misericórdia nas 13 pontas de aço. Corpo esticado é outro exemplo de derrota. Mais um que virou letra de rap, sua mãe que chora. E vão nascendo mais meninos, mas o sistema transforma em bandido. Pra favela é prejuízo, e é só mãe chorando pelos seus filhos. E vão nascendo mais meninos, mas o sistema transforma em bandido. E pra favela é prejuízo, e é só mãe chorando pelos seus filhos. O que você quer ser quando você crescer? Mas o sistema transforma em bandido. Mas ele tá querendo se envolver, porque ninguém tá querendo mais esse salário de miséria. E é só mais chorando pelos seus filhos. É o sofrimento, tipo, isso aqui é só bater nas pessoas. Mas o sistema transforma em bandido. Primeira vez, né? Sim, senhor. Você tá fazendo o quê? Furtando. E é só mais chorando pelos seus filhos. O negócio tá difícil, eu tenho que virar bandido. Como quase eu já tô quase entrando.